hoje eu carrego em mim uma saudade que me traz. Hoje eu voltei, mas eu não sei agora aonde você mora, que longe é te encontrar. Que casa dessa estrada, qual morada, em qual lugar? O seu olhar parece sonho, já nem sei aonde é que seu amor se guarda. Qual lugar preciso, não vejo aviso algum. Falta de um abraço, passo a passo eu peço a dor que passe logo à espera. Ah, se eu soubesse agora, amor, aonde você mora. Ah, se eu soubesse agora, amor, aonde você mora. Ah, se eu soubesse agora, amor, aonde você mora. Ah, se eu soubesse agora, amor.